Bosta nenhuma mesmo? Eu não vim hoje. Eu não vim hoje. Ô garoto, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Fala logo, perna. Eu falo. Ai, manda mais um Hadouken aí. Não, então vai, fala aí, cara. Fala o jeito que você quer. Aí, manda mais um aí, Hadouken aí, porque aí. Você viu que eu já falei, né? Pô, tava mais embalado aqui, cara. Vai, vai lá então, vai. Ritmo de festa, vai. In the suspicious person, 4423 live, we'll get the mobile station. Group of guys in an old Cutlass. I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time. Watch these things work. Give me the rest. Manda mais uma pra gente, porque tá começando Tosco Chanchada Podcast. Que é Anderson Meira, vulgo Perna. Hadouken! Aqui é o alemão. Hadouken! Que é o Vinícius que falou isso aí, viu? Young Fire! Aqui é o Bruninho e... Dá um Tiger Robocop nele, alemão. Hoje no Tosco Chanchada Podcast, a gente vai falar sobre a franquia aí, né, de um game fighting que pra mim é o mais fodástico de todos os tempos. E que a propósito, né, ele influenciou aí uma grande geração aí de gamers, né? Qual é? Qual é? Hoje a gente vai falar de Street Fighter. Nossa! Ô, louco, Street Fighter, é verdade, eu fui influenciado por esse jogo, cara. Eu também, eu brigo na rua até hoje. Eu também, meu, eu sou aquele cara da abertura lá. Ah, eu sou o loiro. Não, eu sou o loiro. Como é que é o loiro aí? Bom, hoje a gente vai falar sobre as curiosidades, sobre a série Street Fighter, sobre muita coisa que saiu aí, até as tosquices, beleza? Demais! Mas, aguenta aí que agora a gente vai pros e-mails, beleza? Ei, você, filho de um burro, põe o e-mail aí, ô... Corno. Começando a sessão de e-mails e comentários do Tosco Chanchada Podcast, poucos e-mails, praticamente poucos comentários também, né, alemão? Estamos tristes. Deprimidos, depressivos. É, vai acabar o podcast. É mentira. Cara, esse episódio teve... teve graça nenhuma aí. Que coisa de tonto. Deixa eu colocar o perna de coringa no baixo. Né? Cara, realmente aí estamos tristes porque o episódio 7, né? Sobre gírias, jargões e afins aí. Teve muito pouco comentário, mas teve muitos downloads, por isso a gente pede aí que a galera comente, porque pelas nossas estatísticas aqui o número de downloads tem aumentado bastante, mas tá faltando comentário aí, galera. Comenta aí que é importante pra gente, beleza? E é importante também porque esse espaço de e-mails e comentários é o espaço do ouvinte do podcast, né? Que é nessa hora aí que... O ouvinte reclama, o ouvinte xinga, elogia a gente e... Ô louco, Pedro, o pessoal tá pagando na rua pra mim falar bem do podcast. Como é que você fala que não ouve comentário, rapaz? Ah, sim, não. Na rua sim, né, cara? Mas eu, como sou um cara que não sai, fico enclausurado, né, a semana toda, então... Ah, eu também, mas teve até o pessoal que foi bater palma lá em casa pra parabenizar, você viu? Domingo de manhã, né? Domingo de manhã, pensando que era testemunha de Jeová. Viemos falar da palavra. Tinha um ônibus lá, cheio de gente, parecia o ônibus da Playboy, meu. Mulheres. Ah, inclusive, tem um dado, cara. Eu tava lendo a Galileu desse mês, e a Galileu, lá numa matéria, diz que pessoas que trabalham com tecnologia, 70% das pessoas que dão prazer na cama, aliás... Dos 100% das pessoas que dão prazer na cama, 70% trabalham com tecnologia. Olha só. Que coisa de louco isso. É, como 90% da população trabalha com tecnologia, isso é um dado preocupante, né? Não, mas na verdade, saiu um outro estudo aí que diz que as mulheres estão preferindo muito mais os nerds, cara. Porque os nerds, apesar da tosquice, os nerds são considerados pessoas de futuro, cara. Isso é considerado uma inversão de valores, será, meu? Ah, eu creio que não, cara. No fim das contas, é aquele lance, né? A mulher gosta de dinheiro, né, cara? Não gosta de homem, né? Quem gosta de pinta é viado, né? É verdade, entendeu? Logo, logo, os filmes americanos, as mulheradas vão pagar pau pra aqueles otários do audiovisual em vez dos caras do futebol americano, né, meu? Vamos pros comentários, então? Não tem... Tem sim, rapá. Tem um comentário do Leonardo Bob aqui do Pauta Livre News, que sempre bate cartão no Tosco Chanchada. Aí, se não fosse o Leonardo Bob, não tinha comentário, tá vendo? Ele diz o seguinte: seus malditos, sempre falando mal dos gaúchos, mas gosto de vocês. Epa! Falaram somente de gírias que comprometem os gaúchos. Deixo aí mais umas gírias clássicas e tradicionais da nossa terra amada. Da terra dele, né? É, amada sul, dele. Né? Eu não tenho nada com isso. Dar uma facada é pedir dinheiro emprestado. De vereda, imediatamente, de repente. Embromar, levar muito tempo para fazer alguma coisa. Gaitada. Cara, o que seria uma gaitada, Vinícius? Gaitada, eu acho que é uma pintada, hein, Passou a gaita, né, irmão? Claro. É, então, comeu, viu? Sempre. Na verdade, gaitada é uma gargalhada, cara. Ah, nada a ver. Então, vai, perna, faz aí pra gente ver como é que é. Merda, cara. O cara não consegue segurar, velho. Ele tentou deixar o silêncio. Oh, fucking hell. Bom, matar cachorro a grito, andar sem dinheiro, desempregado. É, quando o cara fica sem comer uma mina por muito tempo também, dizem que ele tá matando cachorro a grito. Tá pegando qualquer coisa. Pegando até a sombra, perna de mesa. Minha mãe. Perna de mesa. Eu, hein? Tem matar cachorro a grito, que é andar sem dinheiro, desempregado, que eu já falei. É, no mato sem cachorro, que é em dificuldades. Quebra a costela. Aquele é a jogada do Guilherme, não é? Não, é um abraço muito apertado. Ui! Tá vendo? Depois não quer que a gente fala, né? Só pode ser desferido em um outro homem, né, meu? Ó, tiriça. Tiriça é pessoa sem sexo faz tempo. Tiriça é aquela doença que dá, não é? É tiriça. Tiriça, rapaz. Ó, tiriça aqui pra gente quando o cara tá com uma preguiça, né, não? Bom, ele disse que ia mandar um comentário de voz com a frase aí que a gente solicitou e não mandou, mas estamos no aguardo ainda, Leonardo Bob. Maldito! E ele disse que precisando de ajuda com o blog, o podcast, ele tá aí pra ajudar, beleza? Abraço a todos, abraço Leonardo Bob, valeu, Pauta Livre News aí sempre presente aí no Tosco Chanchada, abraço. Quebra costela aí, Leonardo Bob. No episódio sobre gírias aí, cara, teve um grande questionamento aí, né, que surgiu sobre a palavra c... A gente solicitou ajuda aí dos nossos professores e amigos aí de plantão, né, e o Zé diz o seguinte, cara, que a palavra c... existe e é dicionarizada, cara, que c... pode ser acentuada por se tratar de uma oxítona terminada em U, como tu. Tu não tem acento? Ah, meu mundo desabou agora. Somente as oxítonas terminadas em A, E e O são acentuadas, como pá, fé e dói, etc. Quando alguém escreve c*** acentuado, eu tenho vontade de mandar o cara enfiar o acento no c***, o que cria um paradoxo. Beijos pro Bruninho. Ui! Ah, Bruninho, você não pode deixar isso impune, Bruninho. Valeu, Zé, pela informação aí. E tem mais um comentário aqui rapidão do Rodrigo, duro na queda, que ele direciona aí pro Vinícius, né? Um comentário aí. Eu queria que o Vinícius falasse a respeito aí. Ele diz que você, Vinícius, assim, ele já começa te chamando de burro aqui, né, cara? Pode, prossiga, por favor. Ele fala o seguinte: não posso deixar de representar a comunidade nortista, protestando contra a barbaridade que o Vinícius cometeu. A cidade de Cacoal não fica na Amazônia, burro. Fica em Rondônia. Tá. É isso aí, Rodrigo. Depois você se acerta com o Vinícius, beleza? Recebi um e-mail aqui também da Juanita. Lembra da Juanita que tinha tido os filhos mexicanos, queria entrar lá nos Estados Unidos? E eu sugeri os nomes pra ela. Olha. Ah, é. Que uma das filhas era Jennifer Lopes, né? É, o outro era o Manny Ramirez, Leroy Hernandez, sei lá. Era... sei lá, cara, não lembro mais não. Também não lembro, não. Então, mandou um e-mail agradecendo aqui, dizendo que houve o Tosco Chanchada porque os filhos dela conseguiram, afinal, entrar nos Estados Unidos, já estão matriculados devidamente em uma escola, graças ao nome mirabolante que eu planejei pra elas, né, meu? E você assumiu também as crianças ou não? Não, na verdade, as crianças eram do Fernando. E ela me pediu pra manter isso em segredo. Só agora estou revelando pra equipe do Tosco Chanchado. Ô, Perna, aí saiu, eu fiquei sabendo aí que vazou uma informação. É, aquele episódio que gravamos sobre a revista masculina vazou. Caiu no ouvido da Fran, a que posou pra Playboy. E ela ligou em casa, cara. Tá muito chateada, falando que a gente não poderia ter falado que a revista dela é uma merda e que não aparece nada, que ela não tem c... essas coisas. Cara, mas não foi a gente que falou. As fotos falam por si, cara. Eu sei, Perna, mas a gente eu acho que a gente tem que ser um pouco mais comedido nas nossas opiniões a partir de agora. Como a revista da... O nosso episódio vazou, como vazou o nosso podcast e vazou também a Playboy. Já tem a Playboy da Priscila em casa e quem quiser pode enviar aí pro nosso e-mail e o Perna vai reenviar pra vocês, hein? O Perna promete tudo isso aí. Ah, pegadinha do malandro! Chegou um comentário aí, né, de áudio aí da cafeína do Pauta Livre News, que e você vai estar ouvindo aí agora. Aumenta o som aí, alemão. Aumentando. Olá, meninos do Tosco Chanchada Podcast, tudo bem? Eu sou a Cafeína, do Pauta Livre News, e essa é a primeira vez que eu envio uma mensagem de voz para algum podcast. Então eu vou tentar caprichar bastante nos próximos 25 minutos de gravação, tá bom? Então, primeiro eu quero agradecer a vocês por terem citado a gente na edição número 7 de vocês sobre gírias, jargões e afins. Aliás, eu achei a pauta ótima. Eu adorei, eu vi que vocês têm sotaque caipira, a minha família é do interior, então eu peguei isso também, não tem jeito. No interior, quando a gente era mais criança, a gente xingava muitas pessoas de morfético. Não sei se vocês ainda usam isso, mas eu lembrei durante o podcast, eu falei, será que eles vão falar essa palavra? Porque aqui eu nunca mais ouvi. Agora, você imagina o que eu passo lá no podcast, onde um integrante é gaúcho, o outro é de Manaus e o outro é nordestino. Cada dia tem uma gíria, uma palavra, são dialetos diferentes toda hora. E depois disso, pela pauta de vocês, eu comecei a pensar seriamente a gente fazer um pequeno dicionário, sabe, para cada região do Brasil, assim. Ia ser bacana, viu? Sobre a pauta, sobre o que vocês falaram durante a pauta, aquelas Marias alguma coisa, e eu ia até complementar falando que eu já tenho algumas colegas que são Maria Blogueira e Maria Cast, sabia? É só você ter um pouquinho mais de acesso, você vai ver como vai chover algumas Marias Casts por aí. Enfim, parabéns pelo Tosco Chanchada, meninos, já virei fã de vocês. Um abraço do Pauta Livre para vocês e um beijo meu, especialmente, apesar de eu ter certeza que a ala gaúcha lá do Pauta Livre vai querer mandar um beijo também, viu? Até mais, chuchuzes! E agora eu entendi por que minha prima sempre me chamou para fazer sabão. Tchau, um beijo! É isso aí, o comentário que você ouviu aí da cafeína do Pauta Livre News e também do blog Bebendo Fumaça, né? Que é um blog fodástico, aí ela escreve bem pra caramba. Vai estar o link aí no final do post. Ficamos muito agradecidos e o Vinícius adorou a ideia da Maria Podcast. Quem não gostou nada foi minha mulher. E aí, Vinícius, como é que vai ser essa história? Ah, nós temos que ver o naipe das Maria Podcast, né, irmão? Não dá pra nem pra aprovar, nem pra desaprovar antes de ver, né, meu? Se ela for só o podcast, aí é brabo, né? É verdade, se for só o podcast, não liga, mas se for algo mais, também não liga, não. Tem namorado, viu? A Maria Podcast pode parar com isso aí, hein? Cafeína, brigadão, fica ligado no Tosco Chanchada e vamos fazer a gravação junto aí, beleza? Aí a gente vai pros agradecimentos também para um pessoal aí que tá sempre falando da gente, sempre divulgando, sempre ouvindo aí o Tosco Chanchada Podcast, o pessoal aí do Metacast, o link vai estar também no final do post aí, o metacast.info, que É um podcast que fala sobre podcasts. Endereço novo. É, os caras estão com layout novo. É, episódios muito bacanas. Se você tem vontade de fazer o seu próprio podcast, lá eles dão muitas dicas bacanas aí. Vale muito a pena, beleza? O que eles falaram do nosso podcast, Perna? Cara, eles falaram principalmente, né, dessa nossa sessão de e-mails aí, que eles falaram que é simplesmente surreal. Não sei porquê, né, Vinícius? Também não. Eu costumo receber esse tipo de e-mail constantemente, pessoas famosas em apuros. E eu fiquei sabendo também que o Johnny Depp vai ser o Chapeleiro Maluco, me ligou, não mandou um e-mail, né? Me ligou perguntando se eu conhecia o personagem, o que eu achava do personagem, pra ver se virava ou não, né, meu? Falei, ó, você vai comer o Batman com farinha de novo, cara. Todo mundo que vai naquele filme come aquele Batman com farinha, velho. Afinal, aquele John Connor como Batman, né, meu? Pelo amor de Deus. Ah, não, Christian Bale é foda, cara. Ah, é o fodaço. E por falar em fodaço aí, outro podcast muito bacana aí também é o Nerd Express, né? O pessoal do Nerd Curitibano lá. Também, se você não conhece, dá uma ouvida lá no nerdcuritibano.com.br, link também no final do post. Vale muito a pena. Outro podcast, ó, sessão jabá. Outro podcast é o Alienígenas na América, né, Alemão? É isso aí. Conhecemos a Crazy Caroline através dele, que conta histórias mirabolantes aí no último. E é um podcast muito louco e a menina é crazy mesmo. E a gente vai gravar junto também. É isso aí. Abraço pro Álvaro, pro Léo e beijo pra Caroline aí do Alienígenas na América. Beleza? Fala da galera que sempre comenta aí, né, Perna? É isso aí. Pessoal também do Pauta Livre News, né? Que sempre corresponde aqui na, com a galera do... Nossa, João, uma piada de duplo sentido aqui. O pessoal também o Pauta Livre aí, minha vez agora. Sua vez, Fernando, sua vez. Agradecendo também mais uma vez ao pessoal do Pauta Livre News aí, o Leonardo Bob, Cafeína, Senhor Seu Panda, Torinho e todo o pessoal aí, beleza? É, tem mais gente aí, o pessoal do Twitter, pessoal que tá aí divulgando aí no Twitter o Tosco Chanchada, é pessoas que retweetam aí os posts do Tosco Chanchada. Pô, mas se o pau tá livre é que o cara anda sem cueca de moletom, né, velho? E tem mais uma aí, cara, aliás, tem, se você não conhece outros podcasts aí, fora esse que a gente falou, você pode entrar no www.meupodcast.com. E se entrar lá, vote no Tosco Chanchada, né? Recomendando aí Tosco Chanchada pra galera. Por favor, né? E também tem outro diretório de podcasts aí chamado TeiaCast. Aí o Rafael Portillo aí é outro cara fodaço aí que cuida lá do TeiaCast. Vale a pena também dar uma olhada, beleza? Espero não estar esquecendo de ninguém. Se manifestem aí, ouvintes do Tosco Chanchada. Deixem mensagens, e-mails, mensagens de voz. Tá tudo aí explicando no post. Entre em contato com a gente, porque a sua palavra é muito importante pra nós, beleza? Não que a gente ligue pra ela. É isso aí, galera. Fica ligado aí no episódio e a gente tá indo. Valeu! Cara, eu sei que é uma pergunta aí, né, é meio sem sentido, mas o que é o Street Fighter, cara? Da onde veio essa porra? O Street Fighter é o perfeito simulador de briga de rua. Um dos melhores já saiu ao lado de Double Dragon, Street of Rage, Final Fight, mas o Street Fighter é mais voltado para o combate homem a homem, e não aquele combate em gangues. Nossa, que definição, cara, palmas pra ele. Dá o seu papel aí, vai. Bom, Street Fighter foi lançado aí em 30 de agosto de 87. Acredito eu que deve ter chegado no Brasil por volta de 90, 98. Cara, eu tive a oportunidade, acho que o Vinícius também, o Alemão, não sei, mas eu tive a oportunidade de ver uma máquina de Street Fighter 2 É, o estranho é que o primeiro Street Fighter que todo mundo viu foi o 2. Primeiro jogo começou no 2, né? É. Então, mas no, o Street Fighter 1 chegou a ter alguma máquina no Brasil, porque eu não... Eu fui conhecer o Street Fighter 1 só através de emulador. Eu vi em videogame mesmo, tinha pro Nintendinho, acho que tinha. E o Street Fighter 1, cara, olha que estranho, né? A jogabilidade dele já era show. A diferença é que havia um botão de soco e um de chute. Só que o que diferenciava entre soco, por exemplo, forte, fraco e médio, era a força que você apertava o botão. É isso, verdade. Exatamente. Não exatamente o botão... a força, né? É o tempo que você mantém apertado. Não, nesse daí, Vinícius, o botão era tipo uma almofadinha. Então você batia fraquinho na almofadinha, ele ia fraco. Você batia médio, o duro era medir. Mas se tivesse uma porrada, era soco forte. Era tipo mole o botão. Mas e no Super Nintendo, como é que era? No Super Nintendo aí é com a velocidade mesmo, né? É, então. É, aí já é outro sistema, mas... Teoricamente, se você bate mais forte, você aperta mais tempo o botão. E aí essa da almofadinha aí do botão, só dois botões, durou pouco. Depois, logo depois, eles lançaram o arcade de seis botões mesmo. E no Street Fighter 1 só dava pra utilizar o Ryu ou o Ken, né? E dava pra ver os caras só do joelho pra cima. Não, era muito ruim esse jogo. Fala cara, bem. Eu acho que pra época, né? Pra época deve ter sido legal. Eu me lembro... Por exemplo, tinha aquele jogo de karateca que não tinha botões, era só dois joysticks, igual aparece no... Filme do Van Damme. No filme do Van Damme lá. O Grande Dragão Branco. Isso. É, o jogo é o Karate Champ, né? Então, já era um sucesso, cara. Você imagina quando saiu o Street Fighter 1. O mais louco do Street 1 é que se você jogasse com o controle 1, você era o Ryu e não tinha escolha. E se você jogasse com o controle 2, você era o Ken e também não tinha escolha. Não dava pra jogar do lado esquerdo da tela nem a pau com o Ken. Só se você pulasse o carinha. Ó, depois dizem que Art of Fight é a imitação do Street Fighter 2, né, cara? É a imitação do Street Fighter 1, ó. Que você joga com o Ryu ou com o Robert. É verdade. E ele teve uma versão pra console na época, mas na verdade o nome, cara, era Fighting Street. E eu não faço ideia por que que mudaram, não sei por quê. Bem que mudaram, né? É. Mas é complicado, assim, você ver um Street Fighter, você imagina um jogo de pancadaria, tipo gangues mesmo, alguma coisa assim. Não um cara de kimono... lutando na rua com alguém, né, cara? A menos que ele seja um maluco, não, mas né? Então, mas o Street Fighter 1 era um campeonato fechado, de verdade. Era, o Sagat era o dono do campeonato e ele organizou, ele era o mestre do Muay Thai, e organizou um campeonato pra ver quem podia bater ele. Isso lembra algo tipo Tong Po assim, né, mano? É. Kung Po, verdade, igualzinho. Nossa. E o Van Damme era o Guile. Aí só no outro Street 2 que aí já era o povo na rua mesmo, né? Aí entrou vários estilos de luta, né? Essas coisas mais menos detalhadas, na verdade, né? No Street Fighter 1 é bem definido quem lutava o quê. É verdade. No Street Fighter 1 já tinha as fases de bônus, já que foi revolucionário na época também. Você tinha que quebrar umas plaquinhas, os caras segurando as plaquinhas. O carro era o clássico, né? Aí mudou, hein? É, isso é no 2. Bom, por falar em 2, em 91 surge Street Fighter 2, The World Warrior. Esse é o bicho, hein? Esse eu tive a oportunidade de ver uma máquina oficial no fliperama, que inclusive os botões, cara, que já não eram mais dois, mas sim seis botões, já não tinham mais os botões de pressão, né? Era o botão pra soco fraco, médio e forte, chute fraco, médio e forte, e eles tinham os nomes nos botões. É jab, strong, fierce, short, o chute médio eu não lembro, e o forte é o roundhouse, que é o do Chuck Norris. Roundhouse kick. É verdade, o médio eu não tô lembrando, acho que... Não sei mesmo o nome do chute médio. Acho que é Medium Kick. Não, não é. É um nome esquisitão. A máquina era coisa linda, cara. Era um negócio absurdo. Eu lembro que não dava pra ver o jogo porque, meu, era muita gente. Era muita gente jogando. Você achava uma brechinha ali pra tentar ver. E outra, cara, como eu não conhecia o Street Fighter 1, quando eu vi o 2, cara, eu imaginei, meu, como é que pode alguém jogar isso? Tipo, controlar o personagem. Eu acho que tinha, na época eu tinha 11 anos aí e achava que não conhecia fliperama. Era aquela ideia assim de que no fliperama só tinha maloqueiros, drogados, e na verdade era mesmo. Por isso que você sempre frequentava, né? Pelo menos na Fliparty era assim, cara. Eu saía da aula, né? Hoje eu dou 5 passos e eu chego lá, mas antigamente parecia o fim do mundo aquele lugar, né? Dava quilômetros, né? Mas eu joguei muito pouco Street Fighter na máquina, porque na época eu não manjava de fliperama. Então, quando saiu Street Fighter 2 pro Super NES, cara, e que aí a gente jogava por hora, blá blá blá, nossa, aí eu comecei a aprender a jogar. Eu me lembro de um dia eu cheguei lá na Game Mania, lembra, Vinícius? Onde era? Lembro, o dono da Game Mania é meu pediatra, né, mano? Você tem uma ideia, cara. É verdade mesmo, o cara me avaliou quando eu tinha um ano e meio de idade, lá, esse moleque vai ter 1,90m, mais ou menos. Aí você foi sodomizado por ele. Aí acertou na veia o garoto. Aí quando eu ia lá, e a Game Mania do lado da delegacia da mulher, né, que minha mãe trabalhava ali. Eu saía, eu ia pro trampo com a minha mãe, pra não ficar sozinho em casa, porque eu era meio incendiado. Aí minha mãe me jogava lá, doutor Agostinho, era meu pediatra, jogava de graça. Aí o New Último HD. E aqui estou eu hoje, sem emprego, sem fazer nada, drogado e viciado. É, e prostituído, né? Sodomizado. Então, eu lembro que um dia eu cheguei na Game Mania e tinha um Super Famicom lá, com uma fita do Street socada lá dentro. E eu japonês fiquei... ainda. Japonês. E eu fiquei, nossa, eu fiquei meia hora só olhando, cara. Eu não conseguia nem me mexer. Mentira. Mas é, eu tô só forçando pra ficar mais interessante. Mas o fato é que dificilmente um jogo hoje causa a mesma impressão que causava quando a gente via um lançamento tipo Street Fighter 2 na época. A palavra é comoção, né, cara? Porque o pessoal ficava abismado. Ô, tem gente que ficou horrorizado quando viu. A mesma coisa aconteceu no primeiro Mortal Kombat, por ser digitalizado, né, meu? Hoje o pessoal não duvida mais de nada, cara. Você vê o primeiro Mortal, eu acho graça, né? Que é podre, né? No Mortal Kombat, eu lembro que eu vi, cara, o primeiro 1. Eu cheguei em casa e falei, mãe, você não acredita, tem gente lutando de verdade no videogame. É, porque era muito, no arcade era muito bem digitalizado. É, porque uma das primeiras tentativas de digitalização, creio que seja o Pit Fighter, né? Que é uma porcaria, na verdade. É ruim, né? Que é ruim demais, né? Muito. Shinku Hadouken! Ó, foi no Street 2 que começou a tal rivalidade do Ryu versus Ken, cara. Porque, foi como eu disse, todo mundo, eu acho, aqui no Brasil, viu Street Fighter 2 antes do 1. E aí começou, meu. Quem é melhor, Ryu ou Ken? É verdade. E por que diabos o Ken é sempre melhor, cara? É melhor. Essa é a pergunta que não quer calar, né? É melhor mesmo, cara? É melhor, cara. Ele é melhor em tudo. Eu não sei por quê, mas é. Principalmente no 2. Nos outros, eles foram se diferenciando um pouquinho ali. Mas no 1, que eles eram. No 2, que eles eram muito parecidos, o Shoryuken do Ken é obviamente superior ao do Ryu, cara. Em distância, mas em poder, não. Não, o dano do Ken é igualzinho do Ryu. Não, não é não, cara. Ah, então tá, perna. Então tá. Não é mesmo, ó. Então tá. Liga o emulador agora e a gente vê isso. Estamos aqui com o Orestes Square participando do Tosco. Caluniador. Bem tiroso. Mas é verdade, cara. Eu sei que o do Ken, ele dá mais hits, mas o... Não, não dá mais hits. No 2 era igual. Não, do Ken ia pra frente, do Ryu ia reto. Reto, mas tirava mais energia. Assim, na época do Street Fighter Turbo, aí começou... começaram a fazer o Ryu ser um pouco mais forte e o Ken um pouco mais ágil. Isso 20 anos depois, mano. Que Street Fighter Tour pra mim é uma bosta. Bom, acho legal. Não, Street Fighter eu acho tudo legal, cara. Não, assim, é uma bosta esse detalhe do Turbo, cara. É que eu tenho alguns lags aí, então, entendeu? Então eu não acompanho jogos muito rápidos, assim. Não, mas eu digo aquele Super Street Fighter Turbo. Não, mas aí... No Super Street Fighter Turbo que começaram isso. No Super Street Fighter, o Ken e o Ryu já eram diferentes por causa do tal Shoryuken de fogo, do Ken, pá. Bom, depois saiu o Street Fighter 2 Champion Edition, né? Que aí já dava pra escolher os chefes, né? E dava pra escolher o mesmo personagem, duas pessoas, né? Porque no 2 não dava. Você lembra no começo, no Super NES, que tinha um segredo pra escolher dois Ryu? Fala o segredo, né, mano? Baixo R, cima L, Y, B, X, A. Apertava todos os botões. Eu acho que você inverteu. Não. Baixo não. L, cima R, Y, B, X, A. Não, é pra baixo R, pra cima L, eu também Y, acho. B, X e A, Aí escolhi o Ryu de kimono roxo. Grande porcaria. Não, mas é bom que dava pra duas pessoas escolher o Ken, já que o Ryu é injogável, né, meu? Não, era só o Ryu, Vinícius. Só dava pra escolher o Ryu? Só o Ryu, só. Não dava pra escolher outro personagem, dois. Tô lembrando disso aí não, hein, meu? Meio que dava pra escolher qualquer um. É, não clonado. Era qualquer um. Não, o segredo dava pra escolher igual a qualquer um. Eu também acho qualquer um. É, e eu ainda acho que é baixo L e cima R, hein? Então tá. Então tá, Vinícius. Depois, ó, a galera vai mandar todos os comentários. Os erros aí, mas eu ainda voto no pra baixo R, pra cima L, Y, B, X e A. O Vinícius falou um negócio legal que No Street era. No Street 2 era bem definido, assim, tipo, um cara lutava karatê do Japão, o outro da Índia lutava yoga. Yoga. O Zangief lutava sambo, greco-romana, sei lá que diabo. Cara, mas por que diabos o brasileiro é um demônio que dá choque e grita igual um desgraçado, cara? E ninguém entende nada que ele fala. Porque ele é mutante, meu. Que ele é Satanás! Ele é de Satão, na verdade. Ele. Não, teve aquele vazamento que lá. Césio, né? Césio 137, né? Alguma coisa assim. Ele foi boiando do Pantanal até a Amazônia. Pelo Tietê. Pelo Tietê, obviamente. Desembocou no Tietê. A geografia do Brasil passou pelo Grande Chico e acabou desembocando lá na Amazônia. Medo. Cara, eu vi uma teoria na internet que o Blanco é verde porque ele esfregava folhas como repelente quando ele tava na selva e ele ficou verde. É, exatamente por isso. O Hulk é também, né? Fazer fotossíntese também. Ele é o homem do pântano, né? É por isso que como a gente usa bastante calça jeans, a gente fica perto da azul, né? Exatamente. E ele dá choque por quê? É uma reação, transformar a energia e calor do sol, em vez de transformar em energia de planta. Transforma em energia elétrica. Energia de planta? Energia de planta, pra planta crescer. Que é o famoso plâncton. É verdade. Mas qual que é? No Street 2 tinha mais estilos, né? Tinha o Karatê, o Ryu e Ken. O Guile lutava briga. O Guile é o... O E-Honda com o Sumo. Sumo do E-Honda. E-Honda com o Sumo. Aí do... a Chun-Li lutava Wushu Kung Fu. É, que é o Kung Fu acrobático para mulheres, mas que o Bruce Lee praticou. Não, e o... Jéssica Lidô, meu? Não. Ah, mas ele participou. Isso aí ele inventou. Não, Jet Nido, ele que fez. Como ele era pouco fodão, ele só inventou. É verdade. E o Sagat do Muay Thai, né? Ah, tinha o Balrog do boxe. E o Vega que lutava Spanish Fight. Não, o Vega, como é que é o nome daquilo que sumiu da cabeça? Cara, os caras chamam de ninjitsu que ele luta. É, ninjitsu espanhol. Eu já ouvi falar um bagulho como assim. Como é que viu? É? Ninjitsu espanhol. Nossa. No jogo de Street Fighter RPG, ele tá como ninjitsu espanhol. E o Bison luta carrinho de futebol. Ele luta futebol, o Bison. É verdade, ele é cavalado. Ele dá cavalado, dá carrinho, dá peixinho. Praticamente é um argentino. Tem o Zangief, né? Tem gente que fala que o Zangief luta greco-romano, mas o Zangief não luta greco-romano. O Zangief luta sambo, uma luta da Rússia, meu. Não é wrestling também. É verdade, porque é muito mais selvagem. É, o cara dá mordido, o cara apacalha. Diz que o estilo de karatê do Ryu, cara, é chamado... É Ansatsuken, que significa punho assassino, cara. E diz que eles usam esse termo pra vários tipos de arte marcial. Diz que são estilos de arte marcial que a pessoa luta pra matar mesmo. Então, complemento isso aí no jogo, no Street Fighter RPG, que eu joguei, né? O Ryu lutava com karatê Shotokan mesmo. Nada mais, nada menos. É, eu li sobre isso também e disse que foi puro erro de tradução mesmo, como muitos outros que tem lá. Tem um erro de tradução que sabe que o Bison lá tem a Shadaloo dele lá, né? Que é a organização fodona dele. Shadow Law. Que na verdade é Shadow Law, que é a lei das sombras. Mas traduziram como Shadaloo, foram os americanos que erraram. E tem outras versões, né? Nossa, erro um é o que não falta, tem Shadow Law, tem Shadaloo. Não, Shadaloo é o correto. Shadaloo's. Kung Lao. Chá de bebê. Sabe uma também que é errado? Quando o Ryu ganha de alguém, ou do Ken principalmente, ele escreve lá: You must defeat Shang Long. Quem diabos é o Shang Long? O Shang Long é uma organização de lutadores de Hong Kong. Mostra no desenho. Não, Shang Long é o mestre deles, que aparece traduzido para o americano, para o inglês americano depois. Mas na verdade, Shang Long, ele fala Shoryuken, e os caras traduziram errado. Nossa. E aí acabaram, como ele falava muito esse Shenlong na versão americana, acabaram colocando o nome do mestre dele de Shenlong, que na verdade é Gouk, né? Quem fala, o quem fala, eu acho, take me if you dare, I will crush you. Essa frase é boa pro Zangief, né? É, então, meu mano. Que a propósito, é Zangief ou Zangief? Eu falo Zangief. Eu também. Tem um E lá. Como Zangief... É, porque eu também, mas esses dias e eu... E quando você escolhe no Marvel versus Street Fighter, ela fala Zangief. Então, e você fala Guile ou fala Guile? Ó, então... Guile é meio... Na tradução do desenho era William Guile. Não é, Guile é porque fala. Mas, meu, em 1990 e pouco, cara, eu comecei a falar Guile e eu falo Guile até hoje, cara. Eu falo Guile, meu. Com trema? É. A trema caiu mesmo agora? You are lame! É, todo mundo conhece aquela abertura onde o nada racista... abertura nada racista, onde um loirinho dá um soco na boca do negão. E todo mundo sempre conhecia como o loirinho e o negão da abertura, né? Mas, na verdade, eles saíram do Street Fighter 1, cara. E eu não sabia disso até então. E aquele prédio lá atrás, o que, que é, meu? Que vai subindo, vai subindo, vai subindo e tá escrito Street Fighter lá em cima. Então, aquilo lá, na verdade, é um presságio, porque aquilo lá é o World Trade Center, na verdade. Verdade. E aí, se você perceber, se fizer um segredo lá... Como o Dalsin é o pior do jogo, falar, ah, o Dalsin é o Talibã, ó, sacanear o Dalsin. É, se você for ver, tá tudo interligado ali. É, isso aí, cara. Seria Street Fighter um jogo profético? Claro! Sim, totalmente profético. Bom, só pra constar, o loirinho lá da abertura é o Joey e o negão é o Mike. Ramone. É. Mike Tyson. Cara, no Street Fighter 2, os personagens eram muito, assim, desequilibrados, cara. Quando passava uma rasteira, o outro caía, né? É isso que tá falando? Não. O poder deles, né, meu? Não, verdade. Em relação, por exemplo, se você... O Ryu ou Ken, sei lá, que no 2 os dois só mudava... O personagem, mas os golpes eram os mesmos. Menos o Shoryuken, rapaz. Lembra do Shoryuken. É, whatever. era muito desproporcional. Por exemplo, se você jogava com o Dalsin e o cara jogava com o Ryu, dificilmente você ia ganhar. Assim, jogando no mano a mano, não jogando homem versus máquina. Por isso que eu jogo com o Zangief, rapaz. Tem uma lenda que nego joga com o Zangief pra pagar promessa, cara. De tão ruim que o miserável é. Mas eu faço isso mesmo, cara. Vou pegar o Ken. Claro. Fala a verdade, vou jogar, o cara não sabe jogar direito, vou jogar com quem contra ele, meu? Mas assim, será que alguns golpes, assim, que são mais difíceis de executar, são justamente pra tentar dar uma equilibrada? Porque, por exemplo, o raio do o Sonic Boom do Guile, cara, se ele fosse mais fácil de... Mais rápido, né? De executar. Fácil ele é, mas ele é muito lento, né? Ele é lento, você tem que carregar 1-2 segundos pra... Se fosse só uma meia lua pra frente e soco, será que ia ser muita desproporcional? Não ia, o Guile ia continuar sendo pior que o Ryu e Ken, mesmo se o Shoryuken ele fosse o Ryu chute, se o raio fosse meia lua pra frente. Mas eu acho que é pra variar a jogabilidade, né, cara? Tem gente que gosta mais, pá. Mas é jogar com o Guile pra trás e pra frente. É, e tem gente que se dá bem com esses golpes pra trás e pra frente. Mas existe um bug, eu acho que na primeira versão do Street 2, em que o Guile tem um... Acho que o chute médio, se não me engano, que é invencível, é indefensável. Assim, não, tenho certeza pessoa, que não. O não, chute médio pular, dele é aquela... Ah, sim. Se a pessoa tira voadora, pula, tira a voadora. É a bota, o Shoryuken também, se for ver, meu. É a famosa bota, né? Não, o médio não é aquela joelhadinha, pelo menos no Super Street Fighter, é aquela joelhadinha pra frente, assim, ó. Não, é que depende. O Guile, ele varia muito os chutes de acordo com... a posição do joystick, né? Se você tá com o joystick pra trás, assim, defesa, ele chuta de um jeito. Ó, que eu lembro do chute do Guile, eu lembro mais do Super Street Fighter. Ele tem a caneladinha, que é o chute fraco, aí ele tem o chute médio, que é um chute pra cima, ou quando você põe pra frente chute médio, ele dá aquela, ele voa e dá uma joelhada na cara do cara. Aí ele tem aquele, um chute alto, na boca, normal, direto, e tem aquele que ele vira de ponta cabeça lá e dá um chute que é mó esquisitão. Não, é um chute normal que ele põe a mão no chão, assim. É, mó estiloso, mas é, sei lá. O Guile é controverso, cara. Ele é um coitado. E ele travava, né, cara? Tinha um esqueminha. Ele era o único personagem que tinha um erro de programação, cara, no Street 2. Eu já vi isso aí, eu sei que o cara pulava pra lá, pulava pra cá, pulava e dava esse chute que ele põe a mão no chão e ele travava. Aí ficava lá travado. Ele chama golpe da algema que os caras inventaram. Mas aí acabava por tempo? É. Tinha alguns casos que tinha que resetar a máquina, cara. Ah, eu me lembro de outra coisa que tinha na máquina, que se você fizesse dois pra cima, dois pra baixo, esquerda, direita, e soco médio e forte, apareciam os caracteres na tela. Olha, esse truque aí é do Superstar Soccer, mano. Não, mas tem na máquina, aparecem uns números lá, não sei pra que serve, acho que pra nada. Mas aparece. Será que naquele lance pra configurar a máquina, será que não é aquilo lá, não? Pode ser. Se bem que não entrava no menu lá no setup... Não fazia nada. O Guile também, ele tinha tatuagem dos Estados Unidos nos dois braços, né? É, todo mundo, quando vira, muda... O Sagat tinha o tapa-sexo no olho, lá nos dois olhos todo dele. Todo mundo é ambidestro ou ambicanhoto, dependendo da sua posição de vista, né, meu? O cara joga nas duas bases. Cara, né? Nunca tinha pensado nisso. Você lembra? Você viu? Ó, por exemplo, o jab é sempre a mãozinha que tá lá pra trás. É verdade. Não importa pra que lado você tá virado. A faixa do Ryu... sempre vai pra trás, cara. Não importa o lado do vento. A cicatriz do Sagat tem hora que tá pro lado esquerdo do coração, tem hora que tá pro outro lado. É, mas 2D é 2D, né, cara? É assim mesmo. É. Bom e velho 2D. Que a propósito foi copiado por muitos, né? Aliás, eu acho que o Street Fighter é um dos jogos aí mais copiados de todos os tempos. O conceito do jogo. É o precursor, velho. Se não tivesse Street Fighter, possivelmente a gente não ia ter nenhum outro. Ultimate Fight. É. Bom, a verdade é que a gente não ligava pra essas coisas nos anos 80 e 90, né? Ei, camarada, está com problemas na hora de dar aquela folgada no ganso? Você sempre está sem grana na hora de esfolar a jiboia? Sua mina não aguenta mais dar para você no banco de trás do carro? Nós temos a solução para seus problemas. Motéis Brioni. Ai, amor, me leva no motel hoje. Ai, mamãe, você não vai se arrepender. Motel? É hoje. Se for pra meter, tem que ser no Brioco. Nos motéis Brioco, você não paga nada pra dar aquela chacoalhada na barbela. É muito simples. Nossos quartos são equipados com câmeras que filmam toda a sua ação com a maior privacidade. Pronto, está feito o pagamento. Sua cena de sexo particular vira um filme pornô de primeira qualidade. Motéis Brioco, aqui o barato é louco. Em 93 surgiu o Super Street Fighter, né, The New Challengers, que foi um dos jogos mais esperados. Eu me lembro que tinha a aposentada revista Super Game Power, que tinha muita especulação a respeito do que seria o Super Street, novos jogadores, até diziam que ia ter um outro personagem brasileiro, se não me engano. Acho que foi no Super Street que surgiu a lenda do Akuma, não foi? Também. Eu já ouvia falar do Akuma antes de sair o Street Fighter Zero, pelo menos. É, se eu não me engano, o Akuma entra em 94 no Super Street Fighter Turbo. Turbo, né? Certo. Isso mesmo. É, ele matava o Bison no final. No Super Street, ele já adicionou mais quatro personagens, né? Que era o T-Hawk. Como? T-Hawk. Olha, eu falava Thunder Havoc. Nossa, eu já falei Tomahawk, cara. Nossa. Mísseis Tomahawk. DJ? É o DJ. E Fei Long. É isso aí. Quando eu vi o DJ, assim, o desenho, o personagem, eu falei, nossa, esse vai ser um dos novos personagens que vai arregaçar. Nossa, ele é muito podre. Cara, é muito ruim, cara. Ele é lento demais. Cara, eu não gosto do DJ porque a imagem dele é bicheiro, ele é podre. Ó, desses quatro novos, o único que eu não jogava. Né? Ele é cara, é. Quando ele ganhava, ele pegava um chocalho lá, ficava dançando um mambo, sei lá, aquela merda lá. Ele podia, já que ele era jamaicano, podia acender um baseado. Né, cara? Ia fazer mais sentido, né? Sei lá, meu, se ele lutasse capoeira ia ser legal. O Street Fighter, o Super Street, cara, ele, como mudou a placa gráfica aí do novo arcade, cara, ele já trouxe algumas melhorias no gráfico aí. E no som também. A primeira vez deixou de todo mundo ter a mesma voz, né? Todo mundo ter aquela quando morre. O Ryu e o Ken diferenciaram as vozes deles. É, a Chun-Li e o Vega eram o mesmo, né, cara? Então, antes era, né? You! Grito grosso, grito fino. Nossa, cara. Mas eu não cheguei a ver ninguém jogando contra o Akuma no Super Street Turbo, cara. É, o Super Street Turbo não pegou muito, eu acho. Eu mesmo joguei muito pouco, joguei um pouco no 3DO. E depois saiu, acho, o Street Fighter Collection pro PlayStation. Saturno? Eu tinha o Saturno. No Saturno tinha também, o mesmo Street Fighter Collection aí, que vinha com o Street Zero, o Super e o Super Turbo. É, no Super Street Turbo já tinha o Super Moves. É, já tinha o Super Moves. E tinha a velocidade que tinha aumentado, né? Os caras ficaram mais rápidos e já dava pra fazer combo aéreo. Tinha combo aéreo já? Já tinha combo aéreo e... Tinha defesa no ar também, não tinha? E defesa dos grabs também, cara. Ah, escapadas jogadas, né? Isso, acho que é o Tech Hit, né? Tech Hit? Não. Não sei o nome disso aí. Eu sei que dava pra... Não tinha aqueles counter ainda. Os counter foi só no zero, né? Não, os counter já, zero. Já é bom. Mais modernoso já. É, antes eu lembro que enchia só uma barra, né? Não era especial de um, dois ou três, lá. Enchia uma barra. Encheu, você podia maiado, soltar o bagulho. Ou simples, morrer, né? De pau duro, né? Simples assim. Esse eu realmente joguei muito pouco, mano. Ah, mas é que nessa época, o Street Fighter... acho que a galera ficou com tanta ansiedade pra chegar ao Super Street... E não teve grandes novidades, assim, e outra, cara. Isso aí saiu pro PlayStation, pro Saturno, eles não eram tão difundidos ainda. Quando eles ficaram difundidos, já tinha saído o Street Fighter Zero, o Alpha, que é muito bom, meu. Aí já caiu meio no esquecimento esse daí. Porque ou o cara jogava no Super NES o Super Street Fighter, ou o cara jogava o Zero no Saturno e no PlayStation, meu. No Flipper mesmo eu nunca vi o Super Turbo. Depois do Super Street Fighter Turbo, cara... Em 95 saiu o Super Street Fighter Zero, que era o Warrior's Dreams. E é Zero nos Estados Unidos, né? E Alpha no Japão, um negócio desse, né? Exatamente. Isso. Aqui chegou como Zero, né? Chegou como Zero, como Alpha, sei lá, depende da pirataria que você pega. É, eu tinha o Alpha do Saturno, mas na verdade esse Alpha e o Zero aí foi uma merda, porque Alpha, na verdade, é um Alpha, né? Agora Zero dava a impressão que vinha antes do 1. E na verdade ele tava entre o 1 e o 2 ali, né? A história, né? Devia ser 1 e meio, né? É. Eu me lembro que no Street Fighter Zero, ou Alpha, pra Super NES, acho que foi o único jogo do Super NES que tinha um pequeno loading aí, cara. É, né? Isso aí é verdade. Eu não lembrava que tinha saído pro Super NES, cara. Saiu certa qualidade até. Era jogável. Saiu o 1 e o 2, não saiu? Eu me lembro do 1. E assim, era jogável, mas não acrescentou, não. É, como tinha, já era fácil o acesso ao PlayStation, ao Saturn, não tinha por que jogar no Super Nintendo, né, meu? É, a série Street Fighter Alpha, ela deu uma evoluída, assim, porque além de acrescentar novos personagens, que era, por exemplo, o Gun, né, do Final Fight. Ó, o principal personagem que foi adicionado é o Akuma, né, meu? Que é um dos personagens que viraram principais pra história do Street Fighter. E que foi... Aí ele chegando mesmo. Ele tinha no Super lá, mas não dava pra ver ele. Não sei nem se dava pra pegar. Ele era selecionável, né? Com truque. Truque? É. E o Street Alpha também ressuscitou uns personagens do 1, né? É verdade, né? Tinha o Nash lá... Nashville, aquela banda, Nash, que, né? Segundo as lendas, dizem ser o Blanca, né? Nossa, muito cara. Muito paia. Mentiroso. Mentiroso, totalmente mentiroso. Filho tinha o Charlie. Que era o Blanca também. O Charlie e o Nash não são as mesmas pessoas? Diga-se de passagem. Deve ser também. O Nash não era o Punk. O Nash era o desenho, não é? Não tinha o Punk. O Punk era o Bird. O Bird. Então o Nash e o Charlie eram o mesmo. O Nash era o desenho, cara. Não, deve ser coisa de japonês, americano. É verdade. Puta, agora deu um branco, meu. Mas o Bird, ele é do Street Fighter 1. É verdade. E, inclusive, ele é meio que o Michael Jackson às avessas. Porque se você olhar o Bird no Street 1, ele é loirinho. Dizer que, tipo, as criancinhas comiam ele. Não, e no Street Fighter Alpha, ele é negão, cara. Assim, negão, gordão. Mas ele deve ser magrinho, branquinho. É o Sol, cara. Porque o cabelo... de casado. Não, é outro personagem que eu não gosto, cara. Ah, não consigo jogar com ele. Meu. Temos um amigo em comum, né, Vinícius? Que adora jogar com personagens que a gente odeia. Temos dois, né? Tem o Gabriel e o Arthur. O Gabriel é bom ainda. O Arthur joga com Honda, cara. Nossa senhora. Então, mas quando você pega uns caras que jogam com esses personagens mais toscos aí e manjam, é foda, cara, de ganhar. Ah, depende. Se o cara manja, ele qualquer um que ele pegar, ele tá bem armado. Principalmente no Zero, onde começou o equilíbrio entre os personagens. Antes era bem o que você falou mesmo, Ken e Ryu versus a Rapa. Mas no Zero já é bem diferente, meu. Tem bastante personagem bom. Entrou o Akuma, que é o Ken, o Ryu e o Akuma, basicamente, contra a Rapa. Mas, por exemplo, A Rose é boa, o Nash era legal, o Nash Charlie tem umas sequências legais também. Não tinha o Gunn nesse ainda? Não, acho o mais Gunn, pra frente. O Gunn entrou no 02, né, no Alpha 2. Acho que foi ou no 3, eu não lembro. Também não lembro. Não, o COD entrou no 3, o Gunn já tinha no 2. É verdade. E a série Alpha, ela já tinha um estilo gráfico diferente, que ela parecia mangá, né, os desenhos. É, assim. Que ela foi inspirada no desenho, no anime que tinha saído já no Japão, né? No Alpha já tinha as defesas aéreas... Já tinha os combos. Os três especiais. E tinha o counter. Tinha o counter já também. Tinha o counter, é. É bem legal o counter, hein, velho. Mas é estranho isso, né, cara? É que os caras, a Capcom tá pouco se fudendo com as cronologias, na verdade, de qualquer jogo dela, né? Porque é uma bagunça só. Não existe história, cara. Porque se a gente for analisar, como é que pode ter combo no Alpha e não ter combo no Street 2? Ah, mas né? É bizarro, né, cara? Você vai fazer um primeiro, a mesma coisa que você fazer o Exterminador agora no passado e ser pior do que o Exterminador do Futuro 1. Você não vai fazer um retrocesso porque vai ser legal, porque é mais plausível, né, cara? Você tem que fazer um negócio melhor. Não, é que eu fico pensando assim, podia lançar, por exemplo, se bem que teve o Street Fighter 3, que a gente vai falar daqui a pouco, mas... Porcaria! Uma merda! É... Eu não vou falar não, hein, Pedro? Vou sair do recinto. Eu vou embora. Eu vou sozinho. Mas assim, eu acho que seria muito mais legal os caras inventar uma história pra frente... Com novos golpes, com novas sequências, entendeu? Com personagens evoluídos. E não com esse monte de coisa, sei lá, eu acho meio desconexo. Mas enfim, na hora de jogar ninguém liga pra porra nenhuma de história. É, né? É aquela, meu, se você quer usar, usa. Não quer, não usa. Se quiser jogar igual o Street Fighter 2, igual 1, você joga, cara. É. Eu mesmo, não... lembra, a gente jogou o Street 4 lá no Play, não sabia fazer nada, sabia soltar raio. E os caras falaram que era foda de virar, que não tinha conseguido, mas viramos na primeira. E que não me deixaram eu jogar com o Zangief contra o Manhattan, hein, velho? Manhattan. Como é que é o nome daquele personagem mesmo, cara? Ah, não sei, velho. Sete. É. Sete é o nome do último chefe? Sete. Imagino oito. Nossa, Sete McFarlane. É. Tem que estar em todo lugar. Você tá falando de inventar golpe que não tinha, não sei o quê. No Street 1 não tinha defesa, cara. Não tinha? Não tinha. Você pulava pra trás, saía correndo, você atropelava. Nossa, era... Esse sim era pancadaria, hein, cara? É, total. Isso, né? Era briga de rua, né? Isso era o Satanás. Era o Go for it, né, meu? Just do it. Saiga Genocide! No Street Fighter Alpha 2, começou aquele lance de Ryu doidão pra cá, não é? Um lance assim. É verdade. Como é que é a história do Ryu doidão aí? Então, inclusive, tem uma teoria agora. Que, na verdade, é plausível e eu até vi, acho, em algum lugar. Ou é mentira, eu tô inventando só pra ter alguma base. Mas, na verdade, sabe aquele karatê que você citou lá, o Ashen Masiatsu, que é feito pra matar lá? Uhum. Que quando o Ryu tá doidão, ele fica possuído por aquele karatê lá, que é o karatê pra matar, entendeu? E o Ken, ele tá sempre usando aquele karatê. Por isso, o Ken é sempre... É doidão. Ele é doidão e ele é sempre melhor que o Ryu, pô, entendeu? Tem um jogo, né, não é Street Fighter, né? É o SNK vs Capcom, que tem um Ken doidão e ele é foda, hein, cara? Ele dá um teleporte lá, ele cai na sua cara e você se mexe e dá o Royuji. Foi é intirável, né? Você já viu. É o Ken dá o sim. O Evil Ryu é no Alpha 2? É, começa no Alpha 2 essas coisas, aparece no 3 e já tá bem escancarado. Eu não sei se tem o Evil Ryu no 2, mas deixa ele já, tipo, deixa em aberto. É, se eu não me engano, tem alguma menção no final do Ken, parece o Ken encontra o Ryu tá meio morocochô e tal. Eu também nem lembro, velho. É, aí o Ken dá a faixa vermelha da cabeça e aí o Ryu passa a usar a faixa vermelha no 2. É verdade, ele usava a faixa branca, né, nos outros. Faixa branca, coisa de louco. Eu vou dar faixinha pra você. No Alpha 3 já entra um monte de cara, mano. No Alpha 2 já entra também, entra o Gen, que é o mestre do Akuma. É. No Alpha 3 entra o COD, cara. O COD é muito louco, o especial dele é aquela apelação do Final Fight. É verdade. Tá soquinho, é verdade. Viga, pra trás, para frente. Soquinho, viga. O especial dele é aquilo, perna. Muito louco. O pior é que ele faz a sequência depois, vira pra câmera e dá de ombro. Tipo, fazer o quê? No 3 eu queria entender o que é aquelas escolhas que você faz lá do personagem, que tem A, I, S, M, X, I, S, M, V... Aquilo é o tipo da barra, né? No Alpha 3, você quer dizer, né? No Alpha 3. Aquilo é o tipo da barra. A X, você joga com um personagem parecido com o do Super Street Fighter 2, Turbo. Naquela... É a barra vermelha. A barra verde, eu acho que é Y, não sei o quê. Não, é V... Tem a V e a A. Eu não sei qual que é. A barra verde. é a barra clássica, você enche três especiais, pá, não sei o quê. E a outra barra é de combo, você dá aquele custom combo. É verdade, nos alfas saiu esse negócio de custom combo. Começou a putaria. É meio bichinho esse lance aí de custom combo. Bison, o último chefe do Alpha 3, ele é muito louco como chefão, hein? Só que nem o Sagat, cara, da série Alpha, ele é meio gordão, né, cara? Assim, o personagem, assim, meio estranho, Ronaldo, né? Assim, né? É, ele da hora no Alpha. Eu acho ele podre no 2, cara. Que ele é só um palito com uma cabeçona. É, no Alpha ele é guarda-roupa, né? Ele é quadradão, mano. Ele é fortão e tal. Todo mundo ficou mais forte no Alpha, assim. Você vê o Zangief mesmo? E o Bison, então? O Bison, meu? Nossa senhora. O Bison é o famoso baixinho invocado, mano. Antes da gente falar sobre Street Fighter 4 e Street Fighter 3 aí, né, é interessante a gente falar sobre algumas curiosidades, né, que rola no mundo Street Fighter, né, cara? Lendas, mictórios e tudo mais. Uma das coisas engraçadas aí são as traduções brasileiras, né, das falas dos cidadãos, por exemplo, Robocop. Essa é uma das mais famosas aí, né? Comunidade no Orkut do Tiger Robocop. Que é muito boa, por sinal. Eu participei da comunidade 2-3 anos atrás. Tinha mais de 35 mil pessoas. Viu? Agora com o tal bug do Orkut aí, eu não sei o que aconteceu. Tinha também o Cuscuz, cara. Cuscuz. É verdade, rapaz. Eu já vi como o Boi, cara. O Boi. Alex Fu. Socorro! Alex Fu é muito famosíssimo. Não, mas famoso mesmo é o Hollywood. Hollywood, cara. Hollywood. E tem o Ken e o Ryu, pra quem não sabe, eram corretores de imóveis e tinha o Alugue, hein? Alugue. Tinha uns que chamava... Tinha gente que falava hambúrguer, cara. Hambúrguer. Olha, eu já ouvi... Isso daí não, cara. Abug, Raio... Bolão. Bolão. Magia. Bolão, já vi. Clássico na Galeria Tênis, cara. Quem jogava na Galeria Tênis conhecia como dar o bolão do Bolão, rapaz. O que era o Hawso Bug, então? Hein? Era um Mega Blast, né, cara? Era um Photon Cannon. É verdade. E tinha também o Atrek Trek Trug, né? Tem, ó, Trek Trek Trug, que o Bruno disse... Totai. Totai, cara. Totai, cara. Da onde tiraram isso, cara? Que não muita sei. Gente falava Totai, cara. Totai não tem sentido algum, meu. O nome do golpe é Tatsumaki Senpukyaku. Tem tanto sentido nem como... Trugue, é. E temos um amigo em comum que inventou também do Dalsin o Foga Play. Foga Play. E o Foga Vai. Foga Vai. Macumba Vai. Foga Fire. Foga Fire. É, Foga Fire tá certo. Certo, só o Foga que tá... Do Tatsumaki Senpukyaku, cara, tinha o Ataque das Corujas, cara. Ataque das Corujas! Tem o da Chun-Li também, né, cara? Quem nunca pausou pra ver a calcinha da Chun-Li? Quem nunca perdeu a dignidade vendo a calcinha da Chun-Li durante o Pink Dai Ping? E era difícil de pausar, hein, cara? Eu não sei como não caía aquela pulseira de punk que ela usava. É verdade, né, cara? Aquilo devia pesar uns 12 mil quilos. Cara, mas quando ela dava um soco mesmo de acordo, o cara vomitava, né, cara, na hora. Ela né? tinha um soquinho que ela juntava, tipo, as duas mãos e dava no estômago do cara, assim. Era muito da hora. Nossa, aquele soco. Nossa, tinha um personagem que não vomitava, né, cara? Fazia um, né, um... Gomito. É, no Street não sai muito sangue, cara, mas as pessoas vomitam. Secreções em geral. É legal, velho, é legal. Gumitos. Oh, outro golpe. Como é que era o raio da Chun-Li? Como é que era que ela falava? Tinha depois só, né? Tinha no Super. Ela fazia... Eu não lembro. Uma galinha. Porque parecia um ovo aquela merda, né, cara? É uma flor. É verdade, ela dava uma bundada pra trás é. Assim, né? Dava uma bundada, era style. Dava um bendover. Eu sei que você desce o chute forte da Chun-Li de perto, é tipo um chute reto pra cima que pega o queixo de baixo pra cima. É um gancho com o pé. Aquele chute dá pra ver a calcinha dela da hora. Coloca lá, pausa no momento certo, tem uma hora que ela tá de bunda, perfeito. E pra você ver, a Chun-Li saiu outras versões, né? Mas a Chun-Li não foi... Ela não teve traços eróticos igual a gente vê no Tekken, por exemplo, né? Ela sempre foi durona, a Chun-Li. Pelo menos nos desenhos que aparecem, ela nunca foi... Nunca ligou pra ser sex symbol. Eu acho que era meio pra também não bater... Assim, sapata, então. Não bater de frente com a imagem... Ela tenta só vingar o pai dela. Ela morreu, né, cara? Chega a mina de calcinha. Uma vagabunda lá. A tiazinha. Aí, malandro, eu vou vingar meu pai, filha da p. Cai dentro. Vou derrubar geral. Mano da e os golpes da Kami? Tati quebra barraco. E os golpes da Kami? Tem tradução ou não? Bananal? Eu sei que tem o Canon Drill. Calandril. Não, é Canon Drill. Calandril. É, tem. Aí tem aquele Royut dela, como é que ela fala? Não lembro. Puta, como é que é, mesmo. Cara? Repete aí a performance. Não lembro mesmo, cara. Não, é o Best Spike! É, Best Spike! Não lembro. Best Spike. Não lembrava disso, mas... Aí o Guile tem o Alex Fu. Alex. É o amigo dele, que é o Blanca também, o Alex Fu. Alex Fu e o Facão. É, todos os Alex do mundo. Alex Fu. Pô, o Guile tinha aquele quebra-espinha, né, cara? Tinha. Quando pulava pra baixo e soco do Nossa, Guile. Nossa, aquilo ia sangue, hein, cara? Ia sangue, coisa linda. Eu acho que o Guile era pra ser um dos personagens principais, assim, até mais que o Ken, o Ryu, sei lá, mas não deu certo, cara, porque ele tem muito golpe. Também, ele é muito louco. Tatuagem nos dois braços. Mas afinal, a Capcom é japonesa, não é? O jogo foi feito no Japão, ou não? No Japão, foi no Japão. Então, o principal é o Ryuzão mesmo, velho de guerra. Só que quando veio pros Américas, né? Aí o negócio começou a bichar. Os caras trocaram o nome, o escambau, né? Por... Saiu a versão de rodoviária. Nossa! Que desgraça, cara. A Buzz Stop Version é a melhor, rapaz. Cara, você sabe, até hoje eu não entendo como que o... Porque assim, tinha algumas versões de rodoviária que eram até engraçadas. Mas eu me lembro de ter visto uma que você matava o cara em 2 segundos. Que você jogava com o Ken, você dava um Shoryuken e... Além do Shoryuken que atravessava a tela toda... Ia por baixo da tela, assim. É, e saía... Saía raio também. Saía 9 raios de uma vez. Aí pegava... É, matava o cara com 2 segundos e a molecada achava aquilo lindo. Falei, meu, vocês vão jogar 5 minutos. Não, a gente faz, eu curtia um que não era tão zoado. Era um que soltava o raio bem lentinho, cara. É. Hadouken, você ia andando. Você andava na frente. Andava, né? Passava, voltava, andava no raio. E tinha aquele totalmente zoado, né, cara? Que saía 2 raios lá. Tinha um que você colocava que pra encher a tela de raio também, né? Você ia colocando pra cima, ele pulava uma vez e ia pulando e sumia. É verdade, você lembra que o Zangief, ele dava aquela girada dele e saía pilão. Fogo. Saía o fogo a fire no não, pé ele, dele. Se você pulasse e desse o chutinho fraco, saía Yoga Flame, cara, do pé dele. Nossa. O Zangief ia pulando e dava o bagulho. E aí, quando tava lá em Simão, ele tava fora do alcance do cara, ele dava o pilão no cara. O cara sumia de onde tava e ele descia todas as telas. Eu quero fazer vários layers, né? É, porcaria, cara. Cara, meu, aquilo era muito lixo, né? Aqueles caras que enchem a tela de Sonic Boom também, porque o Sonic Boom não precisava segurar de rodoviária. Alec. Nossa, mas a barrota, meu, é muito foda. Eu não lembro de ter visto Versus, cara, assim, muitas pessoas jogando... Ah, mas ninguém joga Versus, aquela merda, velho. É, eu sei que era ruim. Era tão ruim quanto os crossovers, cara. Porque não teve um crossover sensacional que envolveu o Street Fighter e o... Teve o Marvel vs Street Fighter. Sobre Street Fighter mesmo, teve o Marvel vs Street Fighter. Não é muito legal mesmo, não. Ah, desse que saiu, acho que não é Street Fighter, mas acho que o mais legal é o... Marvel vs Capcom, cara. Acho que é o mais... Ah, o foda do Marvel vs Capcom é que entra o Mega Man, entra uma galera bem zoada, né, meu? O Strider. O Strider, aquele cara do robô lá, meu. Quem que é? Aquele cara de qual jogo que é? Puta, eu não lembro. Okay. Eu até sabia, mas deletei. Tem, e rola algumas lendas também, né, a respeito do... Nossa, tem um monte, cara. Eu vi uma, peguei na internet, que dá pra você dar um pilão no carro do bônus. Nossa, que lindo, hein, meu? É. O cara deve ter... Mas sabe o que é pior dessas coisas? Chegava um cara e falava que tinha visto isso. Mano. E o bônus do carro era... igualzinho o bônus do Final Fight, Final Fight. Da Capcom também, né? Mas o Final Fight tá ali, cara, que o Street Fight tá ligado. É, uma história liga a outra. Você sabia que o Final Fight 1 era pra se chamar Street Fighter 89, que viria antes do 2, né? Mas ia usar os personagens do Street Fighter mesmo. Só que como mudou muito o estilo e tal, ia ser andando na rua, não sei o que, não ia ser campeonato mais, aí os caras resolveram mudar o nome. É por isso que o Street 2 não é um campeonato, é só os caras lutando e sem... meio sem não, sentido. O pior é o seguinte, os caras estão lutando lá sem sentido mesmo. É. Aí no final do Ryu aparece um pódio. Não é, só no do Ryu. O Guilherme vai lá pra voltar pra casa, não sei nem porque ele vai, então. O Ken vai pra casar, o casamento, afinal, o casamento na Tailândia é legal, né? Pá, você sai com a sua esposa e já sai com a tailandesa lá, ou com o tailandês disfarçado. Lutador de Muay Thai, né? O Guilherme e o Ken era concunhado, cara. A mulher do Guilherme era a irmã da mulher do Ken. Ah, bicho, eu não sabia, rapaz. É, cara. É verdade. Não, o pior é o Zangief, né, cara? O cara vai lá pra atrair o Gorbachev. Fica dançando, né? O Gorbachev chega chapadaço lá no final, lá fica dançando aqueles bagulhos, tipo a dança do Siri, assim, meu. Cossaco. É verdade, é cossaco. Mas é um dos finais mais engraçados do Zangief. Ah, o do Blanca é muito ruim, né, cara? Ele encontra a mãe dele, né, velho? Boca aberta lá, mãe! Aí mostra aquele bagulho no pé dele, então, cara. Então, olha só, fala que a mãe dele reconhece ele por causa daquela bagulho que ele usa no pé quando era criança. Não, espinho, aquilo? Não, pesa 50 quilos aquilo lá, cara. A argola lá. Ah, aquela... A argola que ele usa no pé. Uma argola que ele tem no pé. Rodela. Né? Tornozeleiro. Tem uma outra lenda também que diz que dá pra lutar dentro da banheira da fase do E-Honda. Também. Lá tinha bastante. Não, lá tinha umas lutas bonitas, né? Do Zambiel versus E-Honda, hein? Tinha um golpe, uma lenda do golpe especial do Dalsin, cara, que ele voava e chamava os elefantes atropelavam o cara do meio. Que tava... Sobre o Dalsin, eu vi uma lenda da fase da Índia. Você deve ter ouvido na Galeria Atenas que eu vi lá. É. Eu sei que quando a pessoa tá jogando na fase da Índia, se você dá um golpe no Dalsin... ele tá preso no canto, faz aquela câmera lenta, ele sai daquele cenário e ele vai pra trás. E é tipo uma savana ali. Assim, é o quarto pátio. Deve ser a zona fantasma, né, meu? Sei lá. E o Dalsin, assim como o Raj lá do Johnny Quest, tá fazendo uma ponta na novela das oito, como o guru lá. Mais velho agora, né? É, lógico. Idoso. Ah, tem um golpe secreto do Guile também, Vinícius? Ah, fala. Não, esse você fala, alemão. Existe uma lenda que tem um golpe secreto do Guile que eu conheço como pente. Em algum Street Fighter. É. Você lembra aquele pente que ele faz quando ele ganha, ele penteia o cabelo assim, ó? É, era baixo, segura 2 segundos, põe pra cima, aperta o soco. Facão com soco. É, e disse que ele fazia alguma coisa com o pente, mas era segredo, então ninguém nunca fez. Não, e a galera jurava que tava vendo um pente na mão dele na hora que ele dava o facão, né, cara? É foda. Nossa. E aquele... Eu acho que ele joga um pente no Sonic Boom também. O bumerangue. Sonic Pente. Vamos falar daquele sucesso de bilheteria, perna, que foi o filme do Street Fighter com Van Damme, Raul Julia. Nossa, cara. Grande elenco. Cara, eu não quero falar sobre isso, cara. Cara, eu fico com dó do Raul Julia, porque assim, foi o último papel que o cara fez na vida. Ó, né? Se colocassem o Neila Torraca como Bison, ia ser mais legal. Oh, o filme do Street Fighter foi considerado o Carlinhos Brown do cinema, cara. Nossa, velho, é fracasso total, né? O Raul Julia fez e morreu. Tem um lance naquele filme... que tem o Blanca lá, né? O Blanca é o amigo do Guiri, brasileiro lá. O Blanca parece uma mistura do Hulk, assim, com a Maria Bethânia. Mas tem uma cena no aeroporto, antes dele se transformar no ser nefasto, conhecido como Blanca, que aparece ele com o uniforme da Força Aérea Brasileira e a bandeira do Brasil simplesmente está de cabeça pra baixo. Nossa, eu não vi isso, cara. É uma coisa profeta, tá, mais. Saiu uma versão digitalizada, né? Do quê? Do filme, né? Saiu sim. Mas eu não sei se é pior ou tá pau a pau com o filme, porque é muito ruim também. Tinha uns especiais, né? A jogabilidade era igual a do Super Street Fighter 2 Turbo, cara. Só que é tudo digitalizado, né? No, os golpes eram parecidíssimos. Van Damme dava aquela rasteira dupla do Guile lá, pá. O Ken no filme era um ladrão, cara. É, e o Ryu era cupincha do que o Ken mandava nele. Não, o Ken, o Ken é multimilionário, ele é kleptomaníaco, será que ele é a Winona Ryder? Não era, interpretado que... pela Winona Ryder, né, meu? Sabe o que é mais triste, cara? O Van Damme foi escolhido pelos fãs do jogo pra fazer o Gaio, cara. Isso prova como os fãs americanos Gaio. Merecem morrer, né, meu? É. Coloca lá o Dolph Lundgren, sei lá, meu. Ou merece ficarem mudos, né? Dolph Lundgren. Olha. Oh, yeah. Oi, e eu tava falando que o filme é o Carlinhos Brown do cinema, e é verdade, porque tudo que o filme pegou, assim... Tudo que o filme toca... É, vira merda. O Raul Júlia foi pro saco. Passa. Raul Júlia morreu depois que foi o filme. Morreu, cara. Que assim. Pena, né? Um cara que morreu, fez filmes deu, bacanas. Ele tá dando pro Psycho Crush lá no céuzinho agora. A Kemi era aquela cantora Kylie Minogue, que eu não faço ideia quem sei, mas disse que ela fazia muito sucesso na época. Lá, né? E aí acabou e ela... praticamente morreu também, entrou que não foi em depressão. Mais eu sei o que aconteceu com os atores do filme. E sabe o que aconteceu com o Van Damme, cara? Continuou a mesma coisa. Ele apareceu no Gugu de tudo depois. Abraçado com a Ellen Monjakov. Eu sei que a mina deu a Gretchen deu uma bundada no dele lá, o cara ficou de duro em rede nacional e o Gugu apontava e colocava a mãozinha na boca. Olha! Olha! Verdade, cara. É, cara, você pode pôr no YouTube aí, Van Damme e Gugu. Você vai ver, é coisa linda de Deus, hein, cara. O Gugu assim, ó. O Gugu, a carinha dele é imperdível. Entrega. Cara, o filme foi de todo ruim, cara. Começou errado já o filme. Que o E-Honda era no filme, alemão? O E-Honda era havaiano no filme. O Balrog era o cameraman. É, o cameraman. E o E-Honda era o cabo man. O Balrog. Cara, o E-Honda era havaiano. A Chun-Li era repórter, meu. A Chun-Li, Vinícius, foi interpretada por uma mulher que eu não consigo falar o nome. Ming. Era mulher. Ming Nao, hein? Que, lembra do episódio de... É isso aí, meu. O episódio de Two and a Half Men que o Charlie Harper namora uma juíza. Lembro. É ela, cara. É a Chun-Li. É a mina, hein? Eu deletei a memória da minha cabeça. Eu não lembro mesmo. Eu lembro do Van Damme, do Raul Júlia, do Zangief. O Zangief foi o mais parecido, cara. E o legal é que ele era baixinho, né, meu? Ele tinha o quê? 1,50m, 1,60m. Os fãs consideraram o Vega o mais caracterizado, o melhor. Foi interpretado por um índio, cara. É igualzinho, cara. Pelo cigano Igor. Ah, e por falar em índio, o T-Hawk lá, a gente só sabe que ele é o T-Hawk no filme porque ele fala que a faixa dele chama Cherokee, que ele usa. Então ele tem uma caminhonete também, né? E é dono de cassino. Uma S10. Cara, na boa, se for pra fazer essas merdas, saca? Não sei por que os caras insistem. Eu acho que filmes assim, cara, teriam que ser boicotados mesmo. Ninguém vê essas porras porque estraga com a imagem de um jogo fodaço que foi Street Fighter. Ó, vamos fazer um exercício aqui, ó. Eu proponho nós, críticos de cinema, conhecedores do... da sétima arte. Da sétima arte e de Hollywood, pegarmos agora, hoje em dia, não na época que foi feito o filme, os melhores atores pra fazer um filme novo de Street Fighter, O Novo Começo. Oh! Street Fighter Begins. É. Street Fighter Begins. Cara, pra começar o jogo tinha que ser um campeonato. Tinha que ser um campeonato de luta. Também acho. É. O Ryu, quem seria o Ryu, alemão? O Ryu? O Ryu, cara, pode ser aquele cara que eu não sei o nome... que fez aquele filme Yong Baek. Ele é tailandês, mas caberia muito bem no Ryu. Yong Baek? É o Guerreiro Sagrado. Ah, tem aquele cara que fez, que eu não lembro o nome, que fez um filme com Morgan Freeman, o nome do filme é Cão de Guarda, que tem um carinha surtado lá, que ele é lutador também. Eu acho que ele ficaria legal. Ó, Caio, eu voto. Quem que você vota, Bruno? Depois eu falo, mano. Balrog, podia ser aquele. Não, legal. Não, Ryu, mano. Não sei. Olha, eu não tenho mérito. Eu voto no Robert De Niro, porque eu gosto muito do Robert De Niro. Eu acho que ele seria um bom Ryu, velho. Ah, não importa, cara. O Robert De Niro é do caralho. E o Ken? Quem seria o Ken? O Ken? Qualquer loirinho aí serve, né? É, o Ken. O Sawyer. O Sawyer é verdade, tá legal, cara. O combina, tá massa, hein? É, o Stephen Hawking também. O Stephen Hawking, mano. Sei, aquele cientista que fica na cadeira de rodas, assim. Esse aí podia ser o Bison. O Bison ia ficar legal como o Stallone, cara. Quadradão. Pode ser. Até o Schwarzenegger, velhão, né, mano? O Schwarzenegger podia ser o Zangief, né, cara? Não, o Zangief tem que ser pelo computador, cara. Você vai fazer um bagulho decente, tem que fazer decente. Tem que ser o Hulk, né? Não, o Zangief tinha que ser aquele Bud Spencer, cara. Ó, tem o... Ele seria o, aquele do Trinity lá, o gordão lá daquele filme Trinity. Eu acho que o Zangief tinha que ser feito pro computador mesmo. Ele não, não é, ele não é humano, cara. Olha o tamanho dele, meu. E o Blanca? O Blanca pode ser o Ronaldo, né, meu? Ronaldo. Ah, eu prometi que não ia fazer mais isso, cara. E a Chuli, cara? A Chuli tem que ser a Lana Lane, cara. Ó, essa foi uma, um gancho tanto, hein? Isso foi um gancho tanto, hein? E o... Seriado Smallville. Ah, mas é ela no filme novo, não é? Ah, o gancho aí. Aproveitou o Hulk. Então vamos partir para o filme da Chuli? Vamos, vamos. Depois vamos. A gente acaba os personagens aqui. O filme é uma bosta. Já começo falando isso. Então, eu não sei nada sobre o filme, cara. Eu achei até que não tinha saído ainda. Mas sabe como a gente sabe que o filme é uma bosta? O porque filme... você não sabe que saiu ainda. É. Porque o filme não é um campeonato, cara, de Street Fighter. O filme é uma saga. Deve ser ela, tipo, adolescente, antes de perder os pais no colegial, usando aquelas roupinhas e vivendo loucas aventuras. Fim. Sessão da tarde. É. Mas é nessas horas que eu agradeço a criatividade do ser humano, cara. Tinha uns caras aí se juntaram pra fazer uma versão do Street aí, chamada Street Fighter Later Years, que tem no YouTube, cara, que é muito engraçada. É, os personagens se aposentaram e voltaram aí e tal. É, quem não viu ainda, entra lá e digita lá Street Fighter Later Years. Se bem que vai ter o link no post aí, você dá uma olhada depois. Isso é bom, aconselho mesmo. Eu também. E foi o que salvou, na verdade... Qualquer coisa cinematográfica com humanos, foi isso aí que salvou. O nome Street Fighter Man. É. Mas fala mais do filme da Chun-Li aí, irmão. Bom, não tem o Ken, não tem o Ryu. Beleza. Beleza, hein? Podia ter a câmera. Quem é o né, namoradinho cara? Dela? É o Sagat no filme? Quem seria o Sagat, hein, no filme Street Fighter? Tem que ser o Tong Po. O Sagat tinha que ser o Tong Po, cara. Com certeza. Também acho. O Bison é interpretado, cara, por aquele cara do American Pie. O cara que joga futebol americano do American Pie, cara. O bobão? É. O que tem a namorada na edição. Que é virgem, né? Nossa. Puta, que bosta. Pelo menos não é o Stifler, né, cara? Mas eles deram... Mais menor. Parece que eu não sei, não assisti o filme, mas não sei nem se ele luta no filme, mas uma coisa que eles acertaram foi colocar o Michael Clark Duncan como Balrog, que é o cara do A Espera do Milagre, aquele negão pequeno. Oh. Ah, o que fez o Rei do Crime lá também. É isso. Armagedon, esse aí. Esse é um Balrog de respeito, cara. Verdade. Bom, e a data prevista pra lançar aqui no Brasil era 13 Nunca. De março. Mas não veio pra cá porque todo mundo decidiu que era uma porcaria o filme e não valia a pena comprá-lo. Tem um negócio louco também, ó. Eles já estavam prevendo uma continuação que iam chegar no que a gente tava falando, que é um campeonato, né? Tanto é que no fim do filme, já vou contar o filme, porque ninguém vai querer ver mesmo, o mestre da Chun-Li lá, que eu não faço ideia de quem seja, fala assim, ó, é esse aí, como é que é? É o Shaolin. É, o Shaolin. Shaolin. Então, ele fala pra Chun-Li. Vai aqui, pega no meu PP. Ele fala pra ela que vai ter um campeonato chamado Street Fighter que um tal de Ryu vai participar. Olha só, já prevendo uma continuação. Não, ó, por que colocar essa mina do Smallville? É muito bonitinha, tudo bem. Mas em vez de colocar aquela mina das Panteras lá, aquela japonesinha lá. Ah, Lucy Liu? É, pelo menos é japonesa, né, cara? Delícia, chinês, hein, cara? Tudo é, tudo, sei lá, tudo já é oriental. Ela tem olho azul, cara, a Chun-Li do filme. Coloca a Jasmine, sei lá, meu. Pelo menos é oriental também. Então, só sei que foi cancelada Katsumi. A continuação. A continuação não vai ter mais, então acho que a gente vai ter que fazer a gente mesmo. Eu vou ser o Ken. Tá bom, eu vou ser o... Eu vou ser o Sagat. É, você é grande, você é o Sagat. Eu sou comprido. Eu sou comprido. Malzinho. O perno é Honda. Barriga eu tenho. É verdade, eu vou fazer outro exercício. Quais os nossos amigos são o Paulão é o Errondo, não vem com essa, não. O Paulão é o Jack do Ocean Fight, cara. Cara, deixa eu voltar só um pouquinho no filme do Van Damme, aquela porcaria. Mas o Dalsim no filme não é o Dalsim. Não é o nada, né? Não existe. Ele é um cientista, né? Não, e o pior é que o Dalsim tem cabelo no filme. E olha só que... Ele é branco. Então, não, mas escuta, eu vou chegar lá. Ele é branco e tem cabelo. No fim do filme, explode a Xadalu lá onde é o negócio, o Delsin fica preto e careca. Porque é uma... queimou ele, cara. Não, eu acho que fizeram de propósito, cara. Então, não é possível. E ele já aparece com aquelas faixas na cabeça de sangue. Não, eu acho que fizeram esse filme ser uma merda de propósito. Só pra eles estavam querendo acabar com o Van Damme, eu acho. Não, vai ver que era alguém da franquia Mortal Kombat. Falou assim, vamos sacanear. Porque o primeiro filme do Mortal Kombat não é ruim. Eu lembro, hoje se eu ver eu acho uma bosta, mas quando eu vi, eu achei legalzinho, gostei, cara. Achei péssimo, cara. Mas bem melhor que o Street, hein, cara. Nossa senhora. Aliás, tinha uns atores legais, pelo menos. É. Tinha o cara que fazia o Shang Tsung, meu. Tinha, o cara é fodão. É sinistro, velho. Eu não... Sua alma é minha. Eu só vi o primeiro Mortal aí e não tive coragem de ver os outros, cara. O Annihilation? Não, são três filmes, né? É, eu sei que tem que parece uma cobrona, né? Os caras falaram. É o Reptil. É um dragão mesmo, meu, sei lá. É o Liu Kang dando Mortal, então. É verdade, né, cara? Aí viu? Ah, outra coisa do filme do Van Damme aí. A Kemi tem uma hora no filme que ela dá aquele golpe dela, que é um chutinho. Como é que é, Vinícius? Faz kiss! Thrust Kick. Thrust Kick, é isso aí. Thrust Kick, meu. E diz que ela fala Thrust Kick na hora e na dublagem aparece, tome isso! Nossa, cara. O foda é que no filme, o lance mais alto do filme é quando o Guile dá um facão, mano. Que esse filme é pra trás, eu tô na piscina toda hora, rapaz. Coitado do Raul Júlio. O Raul Júlio é bem no foguinho. Foguinho. Somersault, bem na veia, mano. O guardinha, do cara. Do guardinha, eu cara. Eu assisti isso no Cine Pedote, quando ele deu o facão, todo mundo, aê! Nossa, foi pessoal vibrou. A glória, assim, do Cine Pedote fazer, aê, nossa. Na hora do facão, e ele dá dois ainda, todo mundo fala, aê, de novo! Cara, é o especial de facão, é, né? É, o combo. O Cine Pedote tem algumas histórias, né, cara? Assim, eu comecei a namorar lá, filho. Ah, eu... Eu nunca peguei ninguém no Pedute, cara. Ainda bem que fechou aquela merda lá. Eu tenho... Não, merda nada, cara. Tá certo que o Feijão quer fazer um show lá de qualquer jeito. O pior é que toda vez que eu encontro o Feijão, eu falo pro Feijão, não é o show do Pedute lá, velho. Virou um estacionamento lá agora, cara. É, e o legal é que ele é... Ele tem o relevo, né? Tipo, continua o mesmo tema. Então, ele tem nem Simão e ele é tipo uma descida, né, cara? Isso. Já teve festa lá, já, antes de ser... Eu fui lá, é do lado do Alternative, né, cara? Nossa, nossa, barbão aquele, hein, cara? Alternative é a fega. Vamos falar de Street Fighter, então? Bom, então o filme da Chun-Li é uma merda, o que mais tem pra falar? Que o filme do Van Damme é uma merda também. É uma porcaria. Também. E então o que salva é o anime. O anime, é verdade, tem o longa animado, né, meu? Ui. O filme longa animado e tem a série também. E tem a série que é boa, né, Os cara? Os dois são legais, tanto a série quanto o filme. A série mostra o Ryu e o Ken antes deles... Eles eram lutadores já, mas não eram de elite, né, cara? Não tinham o Hadouken, né, o Shoryuken. Shoryuken! Essas coisas, tanto que eles tomam um pau do Guile lá nos primeiros capítulos, os dois juntos. Não, o Ryu apanha... Não, minto. Eles apanham os dois juntos no bar, aí o Ken fica encanado, vai tretar com o Guile lá na base, apanha, aí eles saem pelo mundo pra encontrar a galera lá, meu, é bem louco. Mas não tem muito a ver com a história do Street Fighter, por exemplo, o Ryu conhece o Sagat na cadeia lá, o Sagat já tem a cicatriz, teoricamente feita pelo Ryu, mas que não é feita pelo Ryu, aí já viu, né? É. Mas é muito bom mesmo assim. Melhor do que no filme do Van Damme, voltando de novo, que não acaba essa porcaria, eu tô querendo parar de falar, mas não dá, porque o Sagat é um traficante. De drogas. Encontra o Vega. Encontra o Vega, que é gay, que é dar pro Sagat. Ah, mas o Vega tá bem caracterizado, então. Não, o Vega é gay. Tá bom. Tem máscara, tem garrinha. O Vega nesse seriado é muito louco no animado. Ele é verdade. Psicopata, cara. E doente mesmo, meu. Bem da hora. Sanguinolento. Aparece bem quase lá no fim, né? O Vega, né? Ele aparece na tourada, né, cara? Ele prende o... Ele quer comer a Chun-Li. Ele quer comer a Chun-Li, mas ele só quer comer a Chun-Li depois que ele matar alguém. Porque eu acho que ele só se excita se matar alguém. Não sei, cara. E a luta na gaiola dele contra o Ken é das melhores, meu. Olha, em algum ano perdido dos anos 90 ou 2000, sei lá. 97? Surgiu um famigerado jogo chamado Street Fighter 3. Não vamos comentar sobre o jogo Street Fighter 3, pois... Por quê? Porque não compensa, cara. Queremos ignorá-lo. É, a gente vai tentar fazer esse jogo sumir da história, se liga. É. Mas é muito ruim, cara? Não é ruim, o jogo não existe, cara, não funciona. Como diria um postador lá no... Que tem lá no nosso no nosso blog, no Funúcia, cara. O jogo não existe. Cara, nem a jogabilidade presta? Cara, tem um monte de barrinha que você tem que encher, que eu não sei que diabo que é. Ó, eu vou te falar a verdade absoluta. Eu nunca tive coragem de jogar. Nenhuma vez. Cara, eu joguei acho que uma, duas vezes só e não dá. Eu sou preconceituoso mesmo, eu vejo, não gosto, simplesmente não relo e saio falando que é uma bosta, cara. Ó, o jogo... Eu fiz isso com o Nintendo 64, fiz isso com o Street Fighter 3 e faço isso com qualquer coisa que eu julgo que deve uma sumir bosta. Da história, velho. Pra começar, o jogo só tem de conhecido Ken e o Ryu. E eles são velhos. É, são velhos. Uma coisa que o Vinícius vai achar louco, o nome da organização não é mais Shadaloo, Vinícius. O nome da organização é Illuminati. Que da hora, olha só. Street Fighter Against the Illuminati. É. Tipo... O último chefão chama Gil, cara. É Gil. É o Raul Gil. Gil Gomes. Como tinha o Raul Preta Júlia, Gil. Né? Tinha o Raul... Roberto Gil. Tinha o Raul... Não, tinha o Raul Júlia e agora tem o Raul Gil. É Preta Gil. É. Então, o filme não presta, cara. O filme não, aquela porcaria daquele jogo não presta. Não vou falar mais disso, vai. Temos o Street Fighter 4 do PlayStation 3. Chamado O Vingador, né? É verdade, voltou. Ó, a falha clamorosa do Street Fighter 4 é o Manhattan ser o último chefe. Sete. Não, os personagens novos são bem, bem bicheiras também, mas, meu, vale a pena pela nostalgia dos antigos. Eu tava dando uma lida e o cara que bancou aí o Street 4, ele disse, eu quero o Street Fighter 4, o Street Fighter 2 melhorado. Olha só, hein, que cara especial, esse cara tem que fazer uma entrevista aqui pro Tosco Chanchado, hein. Tem que ser um santo, tem que canonizar esse cara. Ô, por falar nisso, a gente podia montar uns campeonatos na casa do alemão, né, Vinícius? Pode eu vou ser. Poder participar? É, claro. Beleza, então, meu. Ou então... Beleza, hein, já falou com qualquer carinha? Nossa, tem que responder. Ah, eu faço questão de filmar isso, mas cara. Mas se quiser, eu pego o Dalsim, viu? Cara? Não, você tem que ir com o Rufus, Vinícius. Não. Você vai ter quatro, não. Não vou jogar com o Rufus, não. Não, é o quatro. Não, eu não jogo com nenhum daqueles carinhas novos. Que pra mim, eles não existem ainda. Bom, eu sei, cara, que o Street Fighter 4 foi o Vingador. Veio pra salvar a pele da saga mesmo, porque... É bom pra caramba, cara. Bem feito, né, cara? Muito bom. Muito bem feito. E... Especial do Zangief vai mó sangue. Eu jogo com o Zangief. Eles de passagem. Como é que faz pra escolher o Akuma no Street Fighter 4? Cara, você tem que virar tem que lá virar, fazendo né? Umas coisas lá, mas... Conforme você vai finalizando com os carinhas, vai aparecendo os outros lá, não é? Pra escolher. Eu sei que pra aparecer o Shen... Feilong. Não, o mestre do Ryu e do Ken lá. Ah, sim. Esse aí é o mais difícil, tem que virar com a Akuma, tem que dar três first hit lá, a primeira porrada, tem que matar todos no especial, é difícil. E tem que matar três naquele especial demoníaco lá, sabe? Soquinho, pra frente, chutinho, socão. É isso aí. Aí a gente até abriu, cara, e é legal jogar com o mestre do Ryu, hein? Mas como é que ele é? Ele é igual o Mr. Karate, assim? Não, ele dá... Esse passagem, o Mr. Karate é muito foda com a Akuma. Ele tem um Hollywood de 6 metros de altura, mais ou menos. Nossa. Demora pra cair. Quando você tá caindo, já pode começar a dar raio, que ele aceita também. É bom, cara, é bom. Mas é, os golpes são tipo do Ryu e do Ken. É do Ryu e do Ken. Tem rainho, tem totais. E ele fala ou é igual aquele viadinho do Akuma que só fica... Não, cara, eu acho... Mas tá tomando uma encoxada, né? Eu não lembro, mas eu acho que ele não fala não, cara. Eu não lembro direito, não. Eu não jogo com o Akuma porque o Akuma não fala, meu. O cara soltar um Hadouken e não berrar Hadouken, meu. Pô, mas isso aí é uma burrice, né? Você falar antes de soltar o golpe Hadouken, o cara, pô, Hadouken. Pô, mas é muito louco, é o grito de guerra, né, cara? Tipo, vai na Mas deve cansar, cara. Toda hora você ficar Hadouken. Mas é Hadouken. Pra emanar o poder, né, cara? Tem que fazer todo o ritual... Porque no desenho mostra, ele fica rodando a mão lá meia hora. Igual o Bruce Lee. É, que ele faz na velocidade da luz no jogo, né? Bom, Street Fighter 4 é bom, cara. Não sei o que falar mais. Só saiu pro Play 3? O PC também agora. Xbox também parece que tem. Xbox 360. É, 360. É, esses videogames fudidões agora deve ter o Play 3 e deve ter o Street Fighter 4 e saiu pro PC agora. Imagina. A mínima bem... Imagina a máquina, bem né? Bem motherfucker, 311. Né? Dizem as más línguas que vai sair continuação do Street 4, cara. E eu tô esperando, porque o negócio é louco, hein? Cara, mas é meio estranho. Apesar de que incentiva a galera a jogar mais, mas assim, esse lance dos jogos agora, você tem que virar com várias pessoas, tem que fazer um monte de trambique pra poder escolher os personagens novos aí... Estranho, enche o saco, cara. Mas é que geralmente no fliperama vem aberto, né, meu? Isso é pra console. Eu acho da hora isso, velho. O cara tem que virar com todo mundo, meu. Não, é da hora quando você tem o jogo, você fica assim. É, mas o jogo é feito pra você ter, né, cara? Esse negócio de alugar é coisa de. De brasileiro, né? É, cara, tá ligado, velho. Ah, mas é que a gente não compra justamente por causa dos preços, né? Mas dizem que a Sony agora vai tá tentando negociar com o governo brasileiro aí, porque já vai tá com... já... o pessoal vai começar a fabricar PlayStation no Brasil, então eles estão querendo ver se consegue diminuir os impostos também pros games, né? É. Tomara, né, meu? Tomara aí. Preciso vender o meu logo, então, hein? É, porque, meu... pra grande maioria, você paga mais de R$200 num jogo é... absurdo. Mas já tá mais barato, viu? A maioria não passa de 200 mais. Uma coisa que eu sempre parei e pensei do Street Fighter é que já tem Street Fighter versus tudo, Marvel versus tudo, SNK versus tudo, e não tem um Street Fighter versus Mortal Kombat, cara. É, eu li sobre isso aí. Dizem que assim, o básico é porque as lutas do Mortal Kombat são até a morte, do Street não, né? É, depende, né, cara? Você acha que vai tomar um pilão giratório e continuar vivo? É, teoricamente, sim. Porque tem, ó, tem até o Mortal Kombat vs DC agora, meu. É, meu, sei lá. Mó, nada que a ver, assim, né? Deve ser legal jogar em si, mas não faz sentido, é, né? É, bizarro, né, meu? Não faz sentido. Assim, é um jogo que, graficamente falando, é muito bom e tal. Mas não faz sentido, porque... Porque não faz sentido. Como é que pode o super-homem dar um mortal em alguém, cara? Como é que pode o super-homem dar um soco em alguém e não ser um mortal? Então. O Batman, como é que o Batman vai dar... né, podia sair um jogo de vilões, né, cara? Pode até ser, um jogo de luta aí, dos vilões só aí. É, não, como acho... ia chamar? Quem ia ser os jogadores, por exemplo? Os personagens? Olha, você pode colocar... O Tunney do De Volta para o Futuro é um bom vilão. Podíamos ter o Drago do Rock 4. O Drago é um bom vilão também. O Mr. T também, eu acho. O Feiticeiro do Highlander. O Feiticeiro 3. Do Highlander é muito bom também, viu, meu? O Jason. O T-1000. Nossa, o Jason. O T-1000 tinha que ser secreto, né, meu? É, o T-1000 para abrir ele é ser difícil. É, o Jason era o chefão final, fi. É imortal aí. Não, o Jason é. Não. Tem que ser alguém mais sobrenatural. Tem que ser... Fred Krueger. Podíamos ter o Chong Li. O Chong Li, cara. O Tong Po também, Tong rapaz. Po. Chuck Norris. Chuck Norris é herói. Não, mas... É, Chuck Norris é herói. Não, é quando ele apanha do Bruce Lee, ele é... Ah, então tem que ter o Van Damme também, porque ele apanha no filme Retroceder, Nunca Render Jamais também. Ele é vilão. Nossa, esse é o primeiro filme que eu vi, cara. Do mundo. Foi o filme do mundo. Tem que ter aqueles caras que saem do barco no De Volta para a Lagoa Azul. Nossa! Aquele cara que tenta comer a Brooke Shields, né? A Lagoa Azul. O personagem secreto é a fumaça preta do Lost. Olha, cara. Olha só, Samuel L. Jackson, né, cara? Tem que ver se ele vai ceder os direitos. Se não ceder, dá pra colocar alguém também no lugar dele. No próximo episódio do Tosco Chanchada Podcast. Ó, eu vou começar a falar. Playboy, a melhor... Não, eu prefiro a Playboy, não, esquece isso. O grande problema da Playboy, qual que é, cara? É que não aparece porra nenhuma. Justamente, qual que é o legal da sexy das outras? Que é ginecológica. Escancara. Mas espera aí, cara. Às vezes mostra, né, ó. Mas espera aí, cara. Às vezes mostra, né, ó.